Ana de um paredão, tá? Pois caramba. Imagínate. Tu e eu em la playa. La arena. Essa vai ficar na mente, viu? Todo o corpo. Felipe CD, Paredão Luxúria, Paredão Extreme, GB Produções, Magia Produções, tamo junto. Patrick Divulgações, Repertório Atualizado, vem assim, ó, vem assim, ó. Conheci uma princesa na festa de paredão. Ela ficava me olhando, logo chamou atenção. Imediatamente, ela brotou na direção. Veio com papinho, já tava louca na intenção. Brotamos no cafofo, vai ter festa de paredão. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Sento, sento rebolando. Jogando a rabeta na frente do paredão. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta na frente do paredão. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta na frente do paredão. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta. Olha o solo, Mr. M. É pra bater nos paredões. Alô, parceiro, conquista CDs. Alô, Alisson CDs. Pressão mundial, não tem jeito, viu? Ó, e assim, ó. Conheci uma princesa na festa de paredão. Ela ficava me olhando, logo chamou atenção. Imediatamente, ela brotou na direção. Veio com papinho, já tava louca na intenção. Brotamos no cafofo, vai ter festa de paredão. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Sento, sento rebolando, chamando seu nome. Subo, subo rebolando, chamando seu nome. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta na frente do paredão. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta na frente do paredão. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta na frente do paredão. Senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadão. Vem jogando a rabeta na frente do paredão. É pra ficar em sua mente, viu? Não tem jeito. Isso era de um paredão, tá ligado? Caetinha Melodia, Caetinha R10, das André CDs, o Moral de Ibicoara.